apaixonado, solta o grito aí. Não sei pra que perder tanto tempo, se podemos amar a vida inteira. Amor, não sabe o quanto eu lamento saber que te perdi por brincadeira. Tô querendo te falar, por você eu vou mudar. Porque te amo, te quero. Amor, te dou o céu pra você vir pra mim. Amor, te dou o céu pra você vir pra mim voando. Vem ser feliz, vem ser feliz. Agora é com vocês. Amor, te dou. Vem ser feliz. Vamos juntos. Amor, te dou o céu pra você vir.